Estás pensando que não vai ter moqueca de siri? Vai sim, meu querido. Claro que vai começar agora. Acabou essa coisa chata de ser a hora do Brasil. Oh, meu Deus do céu. É aí esse Brasil. Nem vamos falar disso, né? Senão a gente vai ficar triste, triste, triste, triste. Vamos começar aqui a chorar. Então agora vai começar mesmo, é música mesmo pra gente ficar alegre, feliz. E vamos lá, moqueca de siri vai começar agora. Moqueca de siri. Nem todo toco ecoa, nem todo eco toca, nem toda toca é casa, nem toda casa é rosa, nem toda rosa é flor, nem qualquer botão de prosa, nem toda lua é nova, nem toda areia é branca, nem todo fato prova, e toda santa é santa, nem toda morte é dor, nem toda ilusão distante. Nem toda toca é casa, nem toda casa é rosa, nem toda rosa é flor, nem qualquer botão de prosa, nem toda lua é nova, nem toda areia é branca, nem todo fato prova, e toda santa é santa, nem toda morte é dor, nem toda ilusão distante. Ai, ai, ai, ai, ai, yeah. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nem todo toco ecoa, nem todo eco toca, nem toda toca é casa, nem toda casa é rosa, nem toda rosa é flor, nem qualquer botão de prosa, nem toda lua é nova, nem toda areia é branca, nem todo fato prova, nem toda santa é santa, nem toda morte é dor, nem toda ilusão distante. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu uso óculos escuros pra minhas lágrimas esconder. E quando você vem para o meu lado, ai, as lágrimas começam a correr. E eu sinto aquela coisa no meu peito. Eu sinto aquela grande confusão. Eu sei que eu sou um vampiro que nunca vai ter paz.

obrigatório. E além do mais, você tem que cumprir com seu dever com orgulho. Mamãe, eu não queria. Você sabe muito bem que é obrigatório. E além do mais, você tem que cumprir com seu dever com orgulho e dedicação. Mamãe, eu morreria pela causa, meu filho. O Café de Siri, na Rádio Campeche 98.3. Agora vamos beijar na boca. Vai ter que nunca não. Você diz que não me entende, que eu não vivo na real, que não faço suas vontades, etc e tal. Você vai quando me deito e se me encontro satisfeito. Pra você tudo está fora do normal. O que você se esquece é que sem gente como eu seria o mundo uma monotonia. E quando está cansada das mazelas de plantão, o que te faz feliz é minha voz, minha canção. Você puxa minha orelha, diz pra eu descer do céu e provar o doce favo do seu mel. Se eu estou aqui perdido à procura de um refrão, você vem me perguntar se tem comida pro cão. Mas se digo os versos que te fiz no outro verão, me diz amor, me deixa nunca não. No seu computador ainda toca uma canção que diz amor, me deixa nunca não. Me diz amor, me deixa nunca não. No seu computador ainda toca uma canção que diz amor, me deixa nunca não. Na Rádio Campeche, microfone é grave. Agora os deixo mutantes, Sérgio Dias e depois Rita Lee. Virgínia, vamos juro. Vai embora e fecha a porta. Tenho frio. Vai embora antes que eu chore. Tenho frio, vou trancar-me para nunca mais sair. Pro calor dos nossos sonhos não fugir. Go away, but close the door, please. I feel cold. Go away, but leave the sun in. I feel cold, for tonight there'll be no one to warm my room. So I'll try to keep the heat with memories. Eu se a lembro de janeiro, quando o sol me deu você, meu presente de ano novo, que agora o frio levou. Mas por favor, senhor sol, me dê de volta Virgínia. Senhor sol, me dê de volta Virgínia. Monsieur Soleil, ne me voulez pas ma Virgínia, no. Janeiro, quando o sol me deu você, meu presente de ano novo, que agora o frio levou. Mas por favor, senhor sol, me dê de volta Virgínia. Senhor sol, me dê de volta Virgínia. Monsieur Soleil, ne me voulez pas ma Virginia. Mr. Sun, don't you take away my Virginia. Você está sintonizado em 98.3 Rádio Campeche. Moqueca de Siri, agora Rita Lee. Nosso forte é a nossa rima. Investindo no meu know-how. E pensar que eu quase me danei apostando no meu background. Quando giro, I know now what to do. Quero encontrar pelo caminho um cogumelo de zebu e descansar os meus olhos no pasto. Descarregar esse mundo das costas. Eu só quero fazer parte do braquinho. Cantar o tempo todo, shibidi down. E pensar que eu passei todo esse tempo investindo no meu know-how. Pensar que eu quase me danei apostando no meu background. Ando giro, I don't know what to do. Quero encontrar pelo caminho um cogumelo e dizer bem. Agora, uma música para o Crivella, que resolveu proibir a demonstração homoafetiva, o beijo gay, no Rio de Janeiro. Então, essa música vai para ele e para o Feliciano. E eu nunca quis te dizer, sempre te achei bacaninha. O tempo todo sonhando, a tua vida na minha. teu jeitinho bonito, um jeito diferentão de olhar no olho da gente e de criar confusão. O teu andar malandrinho, o meu cabelo em pé, o teu cheirinho gostoso, a minha vida de ré. Você me dando uma bola e eu perdido na cola, essa fissura no ar. Parece que eu tô correndo sem vontade de andar. Quero te apertar, quero te morder e já. Quero, mas não posso não, porque Rubens, não dá. Família descobre, eles vão querendo nos engolir. E a sociedade não gosta, o pessoal acha estranho. Nós dois brincando de médico, nós dois com esse tamanho. E com essa nova doença, o mundo inteiro na crença que tudo isso vai parar. E a gente continuando, deixando o mundo pensar. Tua mãe teria um ataque, meu pai paralisia. Se por acaso soubessem que a gente transa um dia. Nossos amigos chorando, a vizinhança falando, o mundo todo em prece. Enquanto a gente passeia, enquanto a gente esquece. Quero te apertar, quero te morder e já. Família descobre, eles vão querendo nos engolir. Premente Thumb Black, nome que até decidi. Agora Gal Costa, cara do mundo. Você está sintonizado em 98.3, Rádio Campest, Floripa, Ilha da Magia. Este programa é totalmente contra o emissário submarino. Este programa é totalmente contra a renovação da concessão e a ampliação da concessão da pedrita. Não tem como uma ilha receber uma pedreira. Isso não cabe. E vamos lá, agora. Cara do mundo com Gal Costa. Bora. Cara de peixe boi. Pássaro azul, deserto, jardim, presunto. Músculo nu, num filme ruim, soluço. Cara de cobra, cara de beija-flor. We'll be right back. meu coração. Cara do tempo, cara de escuridão. Asa do vento, olho de sol clarão. Máscara clara, rosto de multidão. Gosto em te ver tão cara a cara assim. Posso meter máscara clara em mim. Cara do mundo, hálito de maçã. Abacate, amargor de alumã. Ouvimos no lado A do Moqueca de Siri, Milonga, Rodrigo Maranhão, Vampiro, Caetano Veloso, Mamãe Eu Não Queria, Raul Seixas, Nunca Não, com Wander Lee, Virgínia, Sérgio Dias, Rita Lee, interpretou Ando Jururu, Rubens, versão ao vivo do Premier, música dedicada ao Crivella e a essa galera moralista, homofóbica. E fechamos o lado A com o cara do mundo, Gal Costa, Psicodelia. No fundo estamos ouvindo o querido Rogério Skylab. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira das 8 às 9 da noite e também domingo das 11 ao meio-dia. Domingo a gente pega mais leve, na quinta-feira é mais pesado, mais pulsante e mais libidinoso. Tem material pra mandar pra gente, moquecasiri@hotmail.com. Opa, gmail.com, desapega o hotmail, esqueça. Tem a página no Facebook, Moqueca Siri, também o Instagram, Moqueca Siri também, no Twitter, por aí, tudo se acha. Vamos lá, uma música ao sertanejo universitário, Dedo no Cu e Gritaria. Sertaneja que acabou de chegar. Dedo no cu e gritaria, dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria, dedo no cu e gritaria. Dupla sertaneja que acabou de chegar. Dedo no cu e gritaria, dedo no cu e gritaria. aqui às 14h15 no Beco do Pinheiro, número 10, ao lado do Oi Futuro. Tem um mercado no Rio de Janeiro, Flamengo, pertinho do Largo do Machado, valeu? Das 13 às 20 horas, entrada livre. Crianças e pets são bem-vindos. Fala lá que a Gê, a Jô, beijo Jô que tá na escuta. Clarissa, todo mundo, Dudu, estão de braços abertos e sorriso aberto para receber todo mundo. Toda quarta-feira tem a Roda do Choro Xadrez, Isaltina de Assunção Farias, 439, Vila da Cruz, Rio Tavares. A partir das 18, R$7 no trocado até as 9. Agora uma música que chegou por Gê Muniz, Romero Ferro, Verdadeiro Amor. Vamos mudar um pouco a nuance. Chega de dedo no cu e gritaria. Meu amor, já faz um tempo que eu queria te dizer. Meu coração só tem batido por você. Essa distância vai me deixar louco. Vou te encontrar. Na minha vida só existe uma razão. E sem você eu perco toda a dimensão. Que graça tem viver assim tão solto? Te quero na cama, sem roupa, sem drama, sentindo teu cheiro, trocando desejos, e assim eu liberto do fundo do peito essa dor. Te quero comigo, fazendo sentido, vivendo absurdos, tomando impulsos. Teu corpo é abrigo pra depositar o meu verdadeiro amor. Meu amor, já faz um tempo que eu queria te dizer. Meu coração só tem batido por você. E essa distância vai me deixar louco. Vou te encontrar. Na minha vida só existe uma razão. E sem você eu perco toda a dimensão. Que graça tem viver assim tão solto? Te quero na cama, sem roupa, sem drama, sentindo teu cheiro, trocando desejos, e assim eu liberto do fundo do peito essa dor. Te quero comigo, fazendo sentido, vivendo absurdo, tomando impulsos. Teu corpo é abrigo pra depositar o meu verdadeiro amor. É abrigo pra depositar o meu verdadeiro amor. Meu verdadeiro amor. Meu verdadeiro amor. O amor só é bom porque é cafona. Jalu e Gabi Amarantos, QSA. Quem sabe amor? Segunda vez na balada, Você me viu, não queria dizer nada. Só beijar, só beijar. Só beijar, só beijar. Tu sabe, eu sou uma cilada. Que de mim não dá pra esperar nada. Só beijar, só beijar. Só beijar, só beijar. Quero seu amor, oh, mas não dá. O tempo é uma flecha, eu não vou parar. Quero seu amor, oh, mas não dá. Quem sabe um dia talvez você vou te dizer, não foi pra magoar, não foi. Só beijar, só beijar. Só beijar, só beijar. Então vem cá e me abraça, que meu beijo eu te dou até de graça. E depois, e depois, e depois. Quero seu amor, oh, mas não dá. O tempo é uma flecha, não vou parar. Quero seu amor, oh, mas não dá. Quem sabe você me veja lá. E se um dia eu te ver de novo, por tudo que foi dá pra sorrir. E se um dia Moqueca de Siri, eu, Conrad Rose, declaro todo apoio às paralisações dos estudantes das universidades públicas, dos secundaristas, todas as manifestações em prol da educação pública e de qualidade. É por aí que vamos começar a parar esse país. E sem essa de criminalizar estudante, movimento estudantil, valeu? É o futuro que estamos lidando. É o futuro do conhecimento. Barbatuques. Diz que tudo bem, diz que até vem me ver pra sair pra dançar. Só queria um olhar, só queria um olhar, só queria um olhar. Toda vez que eu tento ligar pra você, dá um frio na barriga. Toda vez que eu tento falar com você, diz que tudo bem, diz que até vem me ver pra sair pra dançar. Só queria um olhar. Agora o tempo passa no beat devagar. Você vem, você vai, não entendo esse jazz. Não entendo essa mania de olhar para trás. Você vem, você vai, não entendo esse jazz. Não entendo essa mania de olhar para trás. Sei que tudo bem, sei que tudo dá.

tropeço no meio fio, cambaleada. Mas eu tropeço no meio fio, cambaleada. Ah, ah, ah, ah, cambaleada. Ah, ah, ah, ah, cambaleada. Ah, ah, ah, cambaleada. Cambaleada. Que é a Catizeria na Rádio Campes 98.3. Essa foi Camila Marietta e agora Tono interpretando Cazuza, Amor, Amor. Madrugada, azul, sem luz, dia de brinquedo, linda assim. Como selvagem, como brilho esperto dos olhos de um cão. Amor, amor, diz que pode, depois morde pelas costas sem querer. Amor, amor, assim feito um leão. Agora, Muqueca traz duas músicas para pedalar, namorar e pedalar. É tipo um rolê até a Lagoa do Peri. Valeu, vamos lá. Pedalar e namorar. 98.3, Rádio Campeche. Thank you.